Seção 12 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Lucas Oliveira. Poemas de Ronald de Carvalho. Lâmpada Noturna. Tonta, de sono, de doçura, no alto das garras de marfim, perdida em sombra, a luz procura. Alguém morreu dentro de mim. Pela janela triste e escura que abre os balcões para o jardim, sobe um perfume de amargura. Alguém morreu dentro de mim. E vais rompendo, silenciosa, com um fim no teu punhal de luxo, no último vaso, a última rosa. E o caule nu reflete agora no teu olhar, como um repuxo que implora o azul e não demora. Fim da sessão 12.